Para, pega, olha ele ali, meu filho, olha ele ali. Não é ele não, né? É ele sim, Neto Gasparzinho. Isso é um sequestro, parceiro, é um sequestro. Bora, desce do carro. Não, senhor, não. Tops da Ruxadeira. Amor, você não sabe o que aconteceu comigo. Andar sozinho nessa cidade é um perigo. Não sei por onde eu começo a te contar. Portal. Na sexta-feira, seis da tarde, no caminho pra casa, tava quase na metade. Tadinho de mim, amor, eu sofri demais. Fui sequestrado, foram os quatro marginais. Fui obrigado a beber, cê acredita? Foi o fim de semana. Acho que isso explica esse perfume de mulher. Fui obrigado a beber, cê acredita? Foi o fim de semana inteiro de agonia. Na porta do cativeiro tava escrito cabaré. Acho que isso explica esse perfume de mulher. Fudeu, modinha! Amigos, por favor, não queira ser sequestrado. Isso é muito ruim. Sofri demais. Oi. Amor, você não sabe o que aconteceu comigo. Andar sozinho nessa cidade é um perigo. Não sei por onde eu começo a te contar. Na sexta-feira, seis da tarde, no caminho pra casa, tava quase na metade. Tadinho de mim, amor, eu sofri demais. Fui sequestrado, foram os quatro marginais. Fui obrigado a beber, cê acredita? Foi o fim de semana inteiro de agonia. Na porta do cativeiro tava escrito cabaré. Acho que isso explica esse perfume de mulher. Deixa eu contar uma coisa séria. Sofri demais. Quem nunca passou por isso, quem não queira. Isso é muito triste, minha mulher não vai acreditar nessa história. Na sexta-feira, seis da tarde, no caminho pra casa, tava quase na metade. Tadinho de mim, amor, eu sofri demais. Fui sequestrado por os quatro marginais. Fui obrigado a beber, cê acredita? Foi o fim de semana inteiro de agonia. Na porta do cativeiro tava escrito cabaré. Acho que isso explica esse perfume de mulher. Fui obrigado a beber, ou acreditar? Foi o fim de semana inteiro de agonia. Na porta do cativeiro tava escrito cabaré. Acho que isso explica esse perfume de mulher. Fui obrigado a beber, cê acredita? Foi o fim de semana inteiro de agonia. Na porta do cativeiro tava escrito cabaré. Acho que isso explica esse perfume de mulher. Chorando na de um rei da rachadeira. Fudeu, modinha. Essa história é baseada em fatos reais, viu? Acredite se quiser. É cabaré que se fala, é? Partiu.